Toda sexta, às 8 horas da noite, um cara chegava em um bar e pedia 3 cervejas ao mesmo tempo. Tomava uma, a outra, a terceira, pagava a conta, levantava e ia embora. Uma bela sexta, o garçom, já intrigado com aquilo, perguntou para o homem. Boa noite, desculpe incomodar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que toda sexta, no mesmo horário, você pede 3 cervejas de uma vez e toma todas elas de uma vez só? Bom, olha, eu tenho 2 irmãos e cada um de nós mora muito longe um do outro, né? Então toda sexta-feira às 8 da noite a gente combinou de cada um entrar no bar e pedir 3 cervejas. Aí a gente toma uma por cada um de nós. É o nosso meio de manter aquele contato, né? Pensar um nos outros. Na sexta seguinte, o homem entra no bar e o garçom pergunta. Boa noite, colega. 3 cervejas como sempre? Não, dessa vez só 2 só. Putz, acho que o irmão dele morreu. Desculpe, meu amigo, mas são sempre 3 cervejas que você pede? Aconteceu alguma coisa com algum irmão seu? Não, tá todo mundo bem, é que eu parei de beber, né?